minha dor. Toca na ferida com as tuas mãos, abraça o meu coração. Médicos, quem enxuga as minhas lágrimas e me faz viver o milagre da fé. Abraço meu coração, meu pai, meu pai. Tu és o médico dos médicos.